Na 3191, após desvios, vai Leda, aposta pro Orlando Leda. Portaria pro Orlando Leda, até 3191. Por quantas milhas, azul 2770? Desvios. Desvios, azul 2770, após desvios, vai coral. Após desvios, vai coral 2770. Do 4082, confirma efetuando algum desvio? 4082, negativo, bordo 366. Autorizado o procedimento IADS X-Ray da pista 110, azul 4082, confirma. X-Ray. Faz ajuste padrão, autorizado o final do procedimento, após estabilizar. Boa, turno, 2 mil pés, autorizado o procedimento 402. Azul 2790, serviço radar encerrado, 69 milhas nordeste do BR Salvador, mantém nível de voo 970, chame o controle Aracaju, frequência 120.3. Sempre vai manter 970, chame Aracaju 1203, uma boa tarde, Azul 2790. Boa tarde. O 91 está voltando para a proa de Leda, ainda fazendo um pequeno desvio. Contra isso, no 91, sim, irá manter que proa por quantas milhas? Agora está na proa 185, aproximadamente 10 milhas, está na 3191. 185 por 10 milhas, sim, está na 3191, livre de desvio. Gente. Salvador, gol 92, já sem informação, se é. Seguindo. Gol 9250, acione identificação, chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão, autorizar direto ETAP. Direto ETAP, 050, padrão. TAM 3191, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238, TAM 3191. 4082, azul, estabilizado LS. Azul 4082, completo final do procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 186, 4082. Torre Salvador, azul 4082. Azul 4082, altímetro na 03, aporte no Índia Serra. Aporte no Índia Serra, 4082. Passando o NDB Índia Serra, azul 4082. 4082, pista no zero, pouso autorizado, vento 200 graus, 089. Ele pousa, pista no zero, azul 4082. Azul 2770, após desvio, autorizado a proa de Raíra. Apresente a proa de Raíra, 2770. Sim. Aeronave na Azul 4207, pode passagem do companhia autorizada em manter no zero. A passagem Embraer autorizada em manter pista no zero 4207. Azul 4082 do solo aos 33, Foxtrot, chame 219, bom dia. Fox 219, bom dia, 4082. Azul 40 por quantas milhas? 207, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 80 graus, 05 nós. Livre decolagem, pista no zero, azul 4207. Mantenha o nível de voo no 60, chame o controle e lê a frequência no 20.1, informe ao mesmo. Antes de bom voo. Gol 9250, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final no procedimento ILS X-Ray, da pistão no zero, responsabilizado. 2000 responsabilizado, autorizado. Azul 4207, decolar 235, chame o controle em 1-9-8. C98, azul 4207, por quê? Caminhão, meu bravo, você não era só para acionar? E meu fundamento, chame o táxi, meu bravo. Não, tá. Vai covar a direita, São Voo. Azul 4207, contato radar na decolagem, via saída São Voo, submantenha nível de voo 340. só manter nível 340, viação voo no 4207. Salvador, bom dia, GAN 3436, informação Sierra, cruza 210 para 1150. GAN 3436, via chegada voo médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste 1013. 080, voo médio 1, 1013, ajuste GAN 3436. Estabilizamos. Voo 9250. Voo 9250. Complete o sinal do procedimento. Chame Torre Salvador. Frequência 118, decimal 6. Salvador 186. Autoriza 3436. Autoriza por hoje, tá? Autorizar direto e TAP. Então 3436. O 9250, final ILS visual. 250, tráfego avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento 190 graus, 08 nós. 50. Lima Golf, prossiga. Afirmado, pronto na Lima Golf agora. Sente o vento 190 graus com 07 nós, decolagem por conta de risco da Lima, reporte fora do solo, Otávio Lima Golf. Reporte fora do solo, Otávio Lima Golf. Autorizado a reposta no ponto de espera da Papá, que é legal no 0 ou no 2. 0 ou no 2, deve estar aqui, reposta na Papá, Romeu pra bora. Salve 250, solo as 43, viva direito, chame 1219, salve. 219. Otávio, meu Golf, chame controle em 119, decimal 8. Chama controle, Golf. Romeu Bravo, acho que autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto, pistão no 7. Papá Romeu, até Romeu Golf, prossiga. Coloca em Rimaia, pro Whisky, sobrevoo vai ser Pirajá, Tomatinha, 500 pés. Gente, mantenha se mostrando de lá, 500 pés, ajuste no 0, 1, 2, reposta iniciando sobrevoo em Pirajá. Reportará sobrevoo Pirajá, até Romeu Golf. Romeu Bravo, acho que a decolagem autorizada, pista no 7, vento no 8, 0 graus, 08 mais. Então, 3436, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reposta autorizada. Ajuste 1-0, 1-2. Gente, 2 mil pés, 1-0, 1-2, autorizado ILS, reporte estabilizado. Então, 3436. Romeu Bravo, acho que é decolado às 4h30, chama o controle 1, 9, decimal 8. 9h8, obrigado, Romeu Bravo. Controle de Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo. Papa Romeu, Romeu Bravo, contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, sub e mantenha nível de voo 200. Arbor 1, sub mantém 200, Romeu Bravo. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar, tráfego 2 horas, 19 milhas, rumo Nordeste, passando 4.800 pés para 2.000 pés, Airbus 319. Oscar com o tráfego Atlantic Air Center. 3436, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo Oeste, passando 3.000 pés em ascensão, um Charlie 25 Bravo. Esse é o tráfego não visual, tráfego 3436. Papá Romeu, Romeu, Bravo Oscar, confirma o nível que cruza. 070. Gente. Então, 3436, informa um helicóptero Romeu 44 a 500 pés. Próxima duna, não interfere na sua aproximação. Deixa os caras segurar o visual, tá? 3436. Papá Romeu, Serra November, Vitor, via chegada por meio de 1 no desça para o nível de voo 080. Ajuste na 0 no 2. Júlio Vitor, aqui no Quebec, está livrando 065 para a setor de tráfego de Ituberá. Papatango Vitor, Kilo Quebec, não há tráfego do conhecimento no controle, desça em condições visuais, reporte passando 4.500 pés. Parágrafo 045, ouvido aqui no Quebec. Bravo, autorizado táxi na ponte na Papá, que é legal no 0 no 2. Chamar na Papá, no 0 no 2. Chama aquilo Bravo, a torre voltando? Sim. Chame em 121 decimal 9. Aqui é o 21, obrigado. São 3436, completo final do procedimento, sobre Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,6, até. Salvador, bom dia, são 3436, dá uma milha para o externo. 3436, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 099. Sempre pouso, não no 0, 3436. Autorizado, ITAP, Papá Romeu, Serra, November, Vitor. Tem aquele braço, táxi autorizado, reposte na Papá. Fica o braço decolado no 7235. Destino, Romeu Bravo Oscar. Confirma para o ideal. É, ideal 249, Romeu Bravo Oscar. Após Abo, vai destino. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar. Grato, Romeu Bravo Oscar. Papá Romeu, Serra November, Vitor, informa o tráfego 11 horas, 35 milhas, rumo Oeste, passando 170 em ascensão, tarde 25 Bravo. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, tráfego 11 horas, 33 milhas, rumo Nordeste, Passando nível de voo 220 para o 080, Charlie 550. Copiado, Romeu para Vodka. Pronto, pelo braço. Já November Vitor, tráfego superado, desça para 4 mil pés sem restrições, ajuste no 012. Para 4 mil sem restrições, November. Apar Romeu, Romeu Bravo Oscar, tráfego superado. Oscar. Apatamos Vitor Silo, Quebec. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de infra coordenação. Obrigado pela atenção, uma boa tarde. Boa tarde. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 151.238, Romeu Bravo Oscar. Eu saio na Vendervita após desvios, autorizar direto Duna. Direto Duna, calma. Lima pelo Bravo. Torre boa. Plano 556 autorizado a linha e decolar pista no zero, vento no 80 graus, 08 nós. Decola. Para 2000, passaremos estabilizado. A Parra Meu está na Vender Vista, informa um helicóptero a 500 pés próximo à duna, não interfere na sua aproximação. Romeu 44. Thank you. uma pequena desvio da esquerda para interceptar o localizador. Livre desvio, Papa estabilizado, Papa Romeu, Serra November Vitor. Aguardando aquilo braço. Gente, aguardando a autorização do controle de Lima aquilo braço. Voando 556, decolado 59, chama o controle em 119, decimal 8. 198, voando 556, boa tarde. Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080. Ajuste na 012. Afirmativo, já está bom em Bomed, desce 080, e 1012. Teria alguma possibilidade de voar na Flor do Serra Vitor 369? Inicialmente foi para o médio, voo 9962. E aí voando para o médio, 9962. Controle, boa tarde, voo 956, coluna, você escuta? Voo 956, contato radar na decolagem, via saída Sambo 1, sub e mantenha nível de voo 360. Via Sambo 1 para o 360, voo 956. Controle Salvador, boa tarde, Cascavel 75. Cascavel 75, boa tarde, contato radar 56 milhas, nordeste de Salvador. Confirme, está efetuando algum desvio? Afirmativo, desviando de informações. Solicita, se possível, coordenar a proa direto da Porto Seguro, que a gente levaria todas as informações. Gente, livre de desvios, confirme a proa por quantas milhas? Seria a proa 219 por mais 70 milhas. 70 milhas? 60. Gente, livre desvios, aguarde coordenação. Cascavel 75. Pela turma, até a noite, zero. Solicita desvio direita da formação pro aproximadamente 270 por 15 milhas. 270 por 15 milhas. Livre desvios, gol no 556, após Vaileda. Livre desvios após Leda, gol no 556. Pelo grave, decolado 01, chama o controle 119, decimal 8. 98, até mais, obrigado, senhor. O Papa Tango Lima Kilo Bravo. Papa Tango Lima Kilo Bravo, controle. Decolado 0143, lotado na sua escuta, senhor. Matei a prova de decolagem Lima Kilo Bravo até 2000 pés, após 2000 pés, que precisa lotar. Pronto, senhor. Matei a decolagem até 2000, após curtir. Controle, o Papa Romeu Serra November Vitor, está estabilizado o localizador. Papa Romeu Serra November Vitor, chame torre 1, 118, meia dúzia. 7867. Pedir a Juliette, prossiga. Direcionamento, chame táxi. Torre, o Papa Romeu Serra November Vitor, está passando 5, perdão. Presidente, solicito cancelamento da presente. Afirmativo. Presidente, plano de instrumento cancelado agora, 02, CA November Victor, autorizado, bate pela direita da 17. Reporte, bate para a final, quer negar 10 ou 2? A esquerda está livre da restrição, leva aquele braço? Está livre. Tá bom. Controle Gol 1962? Gol 1962, controle. Ok, após o momento, vai ser possível voar os CRV 369? Gol 962, após o médio, foi direto servido 366, desça para 2500 PR, altímetro 10 no 2. Ok, após o médio, voa o servido 366, 2500 pés, por cima. Correto. Controle Gol 956, livre de desvio, pode voar. Toque no voo seguro. O Gol no 556 está autorizado, voar direto por seguro. Por seguro, 556, obrigado. Passa para a final 17, passando na base 9BB. Tente manter o ponto de espera. Passa para a final 17, passando na base 9BB. Terra 9BB, Victor, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 80 graus, 07 metros. Vitor Índia de 10, táxi autorizado, é aposta no ponto de espera da Oscar, pode deixar no 0 ou no 2. Dan 3378, controle Salvador, se ele tem indicação da sua via chegada por meia de 1 para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 0 ou no 2. Controle Salvador, Cascavel 75. Cascavel 75, controle. É, boa tarde. Anteriormente solicitei a prova de seguro. Poderia confirmar se foi coordenado? Você não fez a coordenação com o controle Léus, o Cascavel 75? Já estou aguardando. Victor Sala 05, combate. Gente, vai livrar, nós estacionamos a frequência livre. Tá, nossa, pronto. Autorizado a ingresso, a parte anéada por alto, Vitor de Júlio. Voo no 790, forma capaz de decolagem, subirá restrito até 3 mil pés por até 15 milhas. A decolagem resida 3 mil pés por 15 metros, voo 1 no 790. Achamos, voo no 790, decolagem autorizada. Pista no 0, vento 1 no 70 graus, 07 nós. Tive decolagem, pista no 0, voo no 790. Meia 356, poderia voar ITAP ou Duna, senhor? Chama a 356, autorizado, voar direto ITAP. Vamos ITAP 6356. O 3378 pode voar ITAP também? Autorizado o adresse ITAP, então 3378. Tapatão, o Vitor Índia Juliette, decolagem autorizada. Pista no 7, vento no 70 graus, 07 nós. Voo no 790, decolada 07, chama o controle 1-119, decimal 8. 198, voo no 790. Controle de Salvador, Luna 790. Luna 790, contato radar na decolagem. Da 300 foi direto Jamo, suba para o nível de voo 370 na saída Puca, transição Caju. Sente, voo direto Jamo, só para o 370 na Puca Caju, voo 1790. Está autorizado direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Cascavel, 75. 745, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 90 graus, 079. Diz decolagem na 10, 962 está autorizado para o transferimento LS, LS Whisky, pista 10, reporte visual com pista. Afirmativo, você terá estabilizado LS Whisky, reportará visual ou no 962. Bono 962, tráfego de helicóptero a 500 pés nas proximidades do Serra Vida 366 sem interferir na aproximação. Excelente, o Bono 962 tem um tráfego à direita aqui, não te esquece. 3745, decolado 09, chama o controle 1, número 9, decimal 8. 19-8, Zan 3745. Papapá, Mike Romeo Alfa, controle Salvador. Mais copiado, mantém condições visuais, altímetro no 012. Reporte SEASA, o papapapá, Mike Romeo Alfa. O Mike Romeo Alfa confirmando a Alfa 350. Salvador, está 3745, cruza 2000 para 360. TAM 3745, contato radar na decolagem, suba via saída Sango 1, transição ótima, para o nível de voo 360. Para o 360, pode ser direto Leda? Autorizado direto Leda, TAM 3745. Direto Leda, 3745. Mantenha o ponto de espera, TAM 3671. Mantenha o ponto de espera, 3681. Vitor Indra Juliette, mantenha condições visuais, altímetro no 012, reporte Varal da Barra. Voo no 962, estabilizado o isco no 0, reporta a pista visual. Voo no 962, chame torre 118, decimal, meia dúzia. 186, gráfico, boa tarde, 962. TAM 3745, tráfego 10 horas, 14 milhas, rumo... Sudoeste, mantendo o nível de voo 180, Charlie 130. Suba até o nível de voo 170. Escrita ao 170, TAM 3745. Informa de desvio à direita, magnética 230. TAM 3745, autorizado desvio. Nessa proa, está autorizado a ascensão ao nível de voo 360. Informe apenas por quantas milhas? A princípio, 30 milhas nessa proa. Sente, o TAM 3745. Seguindo a descida, 6356. Puxando a 6356, está autorizado a final do procedimento de LS XY no 0, descer para 2 e 1 pés, altímetro no 0 no 2, reporte visual com a pista. 2012, reportará visual, 6356. Controle, Cascavel 75. Confirmo para o controle. Cascavel 75, solicito possível ascensão para o nível 200, 200. Está copiada a matrícula? Cascavel 75, solicita ascensão para o nível 200. A mensagem está com o certo chave de fundo, é o Cascavel 2475. Afirmativo. Tenente, a quarta coordenação com o controle filial do Cascavel 7. Guardando. Prosseguindo a descida, o TAM 3378. TAM 3378, está autorizado a descida para 3 ao pé, altímetro 10012. 3012. Olha o Lima Quilo Bravo. Capatango Lima Quilo Bravo, controle. Para o regresso, senhor. Sapatão Lima Quilo Bravo, atração para final procedimento LS X8, pistão 0, curva esquerda proa 240, limite, trava nessa proa por 30 milhas. Esquerda proa 240, mantendo 50, Lima Quilo Bravo. 3681, autorizado a linha e manter pistão 0. Após a passagem ali, manter 1-0, presidente. Boa, 10, boa, 7, 9. Olimpo 02, autorizado cruzamento da pista. Olimpo 06, posição. Cruzamento da pista no 0. Até a Delta, na Delta, mantém a posição e chame 1, 2, 1, decimal 9, solo. Boa, no 962, solo Juno 4, livre à direita via Fox, chame 1, 2, 1, decimal 9, solo. Direita Fox, 1, 2, 1, 9, obrigado. Autorizado 200, Cascavel 75. Vento 180 graus 07 nós, decolagem autorizada, pistão 0. Decolagem 10038. Equipamento 2. Teste, agora recebo 5.200 pés, o Lima Quilo Bravo. Estava nível 50. Teste, altímetro 1012. Certo. Pode, se eu dar pra gente uma pelota? Autorizado com a proa pelo Papatango Lima Quilo Bravo, desça para 4 mil pés, altímetro 1012. Com 1012, desça 4 mil, na proa de Pelô Lima Quilo Bravo. TAM 3378, está autorizado para o nosso procedimento LS, que se pistão 0, desça para 2 mil pés, reporte de visual com pista, altímetro 1012. 2 mil, chamará. TAM. Aguarde. O TAM 3745, confirma qual seria a proa da presença para o vadreto. TAM 3745, controle Salvador, confirma qual seria a proa para voar direto para o BAB, está presente? O BAB 230. Gente. O TAM 3745 está autorizado a voar direto para o BAB. Localizado por baixo, sim. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2775, 4 ângulo de azedeira. Azul 2775, controle Salvador. Acione a identificação, mantém o nível 190 agora. 190 agora, 2775. 2745, suba até o nível de voo 180, tráfego adicional agora 12 horas, 29 milhas, rumo noroeste, mantendo o 190 Alfa 172. Gente, receita 180, 3758. Salvador, boa tarde, 3681 decolado. Tá, 3681, contato radar na decolagem, subavia saída Sanvo 1, transição Motiva para o nível de voo 320. Via Sanvo 1, Motiva para 320, tá, 3681. Azul 2775, contato radar 54 milhas sudoeste de Salvador. Confirmando, vai haver necessidade de algum desvio pela direita? Inicialmente não, caso haja algum, será pela esquerda. 3745. Na 3745 haverá necessidade de mais algum desvio à direita? Não, negativo. Bem, então 3745 está autorizado a subida para o nível 360. Descensão nível 360, na 3745. Azul 2775 terça para o nível de voo 050. Autorizado chegada Bomed 1, altímetro no 0 no 2. Tráfego agora 2 horas, 1 no 5 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 170 em subida para o nível 360, em voo 320. Sim, Azul 2775 para 5.012, deixa o tráfego. Papa Tango Vitor, Índia Juliette, frequência lei de coordenação com os tráfegos locais. Papatango Lima, Quilo Bravo, vetoração para final do procedimento elétrico, sua esquerda, proa 205, limite localizador, desça para 2 mil pés, altímetro 1-0 no 2. 2-12, desce a 2 mil, esquerda 205, limitado pelo curso Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, tem condição de incrementar a velocidade? Agora, senhor, para 209. Bravo. Papatango Sierra Hotel Yankee, acione identificação, desça via chegada Bonk para o nível de voo 050. Ajuste altímetro 1-0 no 2. Bonk, 2, 0, 3, 2, 1 para desvio, solicita proa 230. Autorizado proa 230, tanto 3681, não confirma apenas por quantas milhas? Por aproximadamente 40 milhas, senhor. Se o senhor puder coordenar a proa de Motiva, seria melhor ainda. Aguarde. Obrigado. Câmbio. 3745, chama agora o centro Recife. 12. 5.1, no caso negativo, 123.8. 5.123, por favor. Tá na final, TAM 3378. TAM 3378, agora torre 118, décima 1, reduz e compôs. Obrigado. TAM 3378, final, baixou e chegou. 3378, continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0, no 2. Obrigado. Mike Romeu, alto controle. Está mantendo o sobrevoo próximo à rotatória, ele chama para prosseguir. Você vai manter o setor? Positivo. Teste. Nuno, chame controle 1, 19, décima 8. 19, 8, 6, 2, 1, 3, obrigado, trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Xenemia 2, 1, 3. Boa tarde, contato o radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição Dóculo, para o nível de voo 360. 360, salto 1, transição Dóculo, quando possível, vou a Leda. Autorizado, direto Leda, Oxanem 2, 1, 3. Direto Leda, direto Leda, obrigado. Papatango Lima, Quilo Bravo, esquerda, proa 185, permanece o limite localizador. Esquerda 185, limitado pelo curso, Quilo Bravo. Manter, pistão 0. 3681, autorizado direto pro base. Vai, vou direto pro base, 3681, obrigado. Cascavel 47. Cascavel 75. Chama agora o centro Recife, 125.1. Caso negativo, 123, décima 8. 151, 238, Cascavel. Os Azul 2775, autorizado, descida para 3.000 pés, altímetro 1012. 3.000 no 012, 275. Papatango Lima, quilo bravo para localizador, esquerda por 145, está autorizado a final do procedimento LS 78, estima 0, reporte estabilizado. Estado 145, vai informar estabilizado, quilo bravo. Papatango Lima, quilo bravo, formação de tráfego, helicóptero 500 pés, nas proximidades de Duna, sem interferir na aproximação. Próximo. Controle da CNH 2113, sinta desvia à direita da rota, magnética 225, devido à formação em próxima letra. Copiado, Procurador 25, Oxanema 6, decolar 224, chame controle 1, no honorável decimal 8. Passa 19-8, lipo 0-10. Atendo o limite do braço, confirmando que está estabilizado? Está estabilizado, senhor. Certo, chame torre 118, decimal 612. Obrigado, bom dia. Apoio. Pode Salvador, Unipo 06, decolado, Sambo 1. Sano, contém-rebato, modificar e aproximar com base pela direita da 17, se autorizado, aquilo bravo. Passou os pernas aí, condição de usagem. Confirmando em condição de usagem, aquilo bravo? Sim, condição de usagem, da presente, modifica, se autorizado, vai girar base, direita 17. Após o pouso, vai prosseguir para o hangar da Baipé.